Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar até vocês os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações. Falar também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e principalmente de mulheres e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as casas espíritas Anjo Ismael, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Sem esquecer também do grande apoio do grupo musical Castelã e da tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós contamos aqui com a presença do nosso amigo Edson Barbosa, o médium Edson Barbosa, como nós tínhamos anunciado, médium de curas e cirurgias espirituais da cidade de Ribeirão Pires, do Centro Espírita Irmã Sheila, né? E nosso amigo esteve na AME na sexta-feira, muitas pessoas para serem atendidas, mais de 300 cirurgias só presenciais. E hoje ele está aqui conosco, ficou esse final de semana aqui em São José dos Campos, está aqui conosco e é com ele que nós vamos conversar. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, para participar e fazer suas perguntas para o Edson, participar também pelo WhatsApp, pelo Facebook. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Edson. Bom dia, querido ouvinte, você, a Graça, que está aqui com a gente, já preparado para fazer a prece também. E para você que é nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M, e você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live, no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado aí, vocês podem assistir qualquer momento aí no YouTube Live ou no Facebook Live. Então, quem já está ligado aí conosco, deixa aí um recado, mande suas mensagens, pode mandar pergunta aqui para o Edson também, que aí ele vai respondendo aí suas dúvidas sobre curas e cirurgias espirituais. E no final do programa a gente sorteia dois livros espíritas. Durante o intervalo a gente vai definir a pergunta para sorteio, e aí a gente posta para vocês poderem compartilhar, poder ligar aqui no telefone 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para poder participar aí dos dois livros espíritas. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Graça. Graça, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Que Jesus esteja no lar de cada um de vocês e que hoje vamos entrevistar o nosso amigo Edson e que todos aqueles que tenham dúvidas ou que queiram fazer perguntas, aproveite a oportunidade da presença desse nosso irmão. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade do aprendizado, porque sabemos que o mais importante em nós é a nossa essência. Tudo aquilo que cativamos e conquistamos tem que visar o nosso crescimento espiritual, porque essa foi a tarefa que Jesus veio nos trazer, nos mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, aproveitemos, irmãos, todas as oportunidades de aprendizado, porque assim nós teremos certeza que o reino dos céus virá, porque nós estamos conquistando esse reino. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. tema do dia. O tema do dia de hoje será Nos Bastidores das Curas Espirituais. E nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina, Edson Barbosa, que é médium de cura há mais de 33 anos, é trabalhador do Recanto de Luz e Mancheira, lá de Ribeirão Pires, e está aqui conosco para brindar com sua presença e com sua, os seus conhecimentos sobre as curas espirituais. Bom dia, Edson Barbosa. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, a Graça. Bom dia a todo o pessoal aqui do Vivência Espírita. Bom dia aos ouvintes. E por que não dizer aos espectadores, né? Porque agora nós estamos aí com a internet, né? Com o Facebook, com o YouTube. Bom dia a todos. Para mim é um grande motivo de satisfação estar aqui para falarmos sobre os bastidores o preâmbulo antes do trabalho de curas. Ou seja, eu vou tentar passar para vocês um pouco da minha experiência, apenas um pouco. Edson, o que acontece lá na hora das cirurgias, a maioria das pessoas vê, né? O seu sistema envolve muitas mediunidades, porque muita gente fica pensando que vai encontrar com médium de cura. Médium de cura é aquele que vai lá e passa a mão, não é passar a mão nas pessoas, impõe a mão sobre as pessoas, faz a cirurgia, no seu caso é sem inserção, né? Você até já fez cirurgia com inserção no começo, né? Uhum. Que a inserção é cortar as pessoas, uhum. Como o João de Deus ainda faz algumas, e alguns médios, era igual como esteve aqui algum tempo atrás a senhora que, falando sobre o Zé Arigó. Mas o Edson é tudo sem inserção, né? Então já pode, quem vai nas cirurgias espirituais do Edson pode ir sem medo, que ele não está com nenhuma faca na mão, nem nada para cortar ninguém, não. Mas o que a gente pensa é que vai encontrar isso. Um médium que vai impor a mão sobre as pessoas para fazer a cura. Uhum. Mas quando a gente chega para ver o seu trabalho, a gente vê um monte de coisa diferente. Por quê? Primeiro, você faz a psicografia, que é um receituário. Então, a gente vê o médium psicografando, sentado, concentrado, psicografando numa rapidez da velocidade da luz, né? Porque na nossa transmissão no YouTube que o Rodrigo fez, que ele colocou uma câmera próxima ao médium, né? Próxima a você, os nossos telespectadores ficaram impressionados com a rapidez da psicografia. Muito rápida mesmo. Então ali dá pra gente ver que tem uma psicografia inconsciente, mas quando daqui a pouco ele para um pouquinho e dá uma orientação para a pessoa que está, para os auxiliares que estão ali do lado. Quer dizer, mudou da psicografia e passou para a incorporação. Uhum. Né? E aí, só aí a gente já vê dois tipos de mediunidade. E depois a mediunidade de cura, que é quando o médium levanta e vai fazer a cirurgia nas pessoas. Uhum. É isso mesmo que eu estou falando? Acho que tem até mais coisas ali, né, que a gente não percebe. Jorge, envolve aproximadamente de 11 a 13 tipos de mediunidade, tá? E essas mediunidades são bem sincronizadas, tá? Uhum. Então, ocorre a mecanicidade através da incorporação, através da psicofonia, através da telepatia. Tá? Vidência. Da vidência, da clarividência. Isso é feito de uma maneira onde o médium ele dá a passividade quase que perfeita. Uhum. Ou seja, é como se fosse não uma incorporação, é como se fosse uma corporificação, tá? Uhum. Quase que plena. Uhum. Só assim ocorre. Você tem que ter uma dedicação e um preparo para que venha ocorrer esse fenômeno. Uhum. E além disso, tá, naquele momento, ele está captando energia e doando ectoplasma. Uhum. Para que a espiritualidade possa fazer o trabalho de efeito, uhum, tá, nas pessoas. Tá? E também a equipe, na hora que ele está psicografando as receitas, tá, a velocidade é muito rápida porque ocorre a mecanicidade e o médium ele é um canal receptor que ele recebe através da telepatia instruções que vêm dos espíritos auxiliares, que passa para ele como se fosse num facho de luz e que o espírito capta passa na pena e já transmite no papel e transmite no papel para o encarnado aqui fazer a organização. E automaticamente também ele projeta para o alto, para a equipe espiritual colocar na organização e deixar planificado. Tanto é que é comum pessoas que já passaram conosco há 30 anos atrás e ele chamava as pessoas pelo nome. Uhum. Tá? Quer dizer, já tem a ficha na cabeça, né? Não. Estou falando na cabeça que eu digo o espírito. Isso é interessante também, assim, acontece casos ali, porque são muitas fichas que são feitas no primeiro momento, quer dizer, ali na AMI, na sexta-feira, no mínimo 360 fichas passaram e ele psicografou os 360 receituários. Uhum. Né? E o que que acontece? É impossível o médium ou alguém perceber isso que está acontecendo. Não dá para um ser humano comum perceber isso. Assim, uhum. É rápido demais, né? E aí depois vai lá para cirurgias. Quer dizer, os auxiliares estão com aquela ficha na mão. Uhum. Mas de vez em quando uma ficha some lá dentro. Uhum. Porque é muita ficha para lá e para cá. É verdade. E acontece casos como aconteceu aí na sexta-feira, de chegar lá e outra coisa, o espírito ele não quer perder tempo de jeito nenhum. Por isso que as pessoas têm que estar bem organizadas. Porque ele quer chegar na frente da pessoa e já fazer o que tem que fazer. Uhum. Né? E às vezes essa ficha some ali na hora. E o que que ele faz? Teve uns dois casos lá na AMI, que ele na frente do paciente ali para fazer a cirurgia, e a ficha, cadê a ficha dela? Como é seu nome? Fulano, Maria. Mas cadê a ficha dela? Não acha a ficha da Maria. Não acha, deixa pra lá, o negócio dela é aqui. Ele já vai lá direto e faz o... É essa mesmo. Ah, sim. Aí o pessoal fica impressionado. É. Ele falou, pô, mas é porque não é o médium que sabe. É verdade. É o espírito que já sabe, né, que a pessoa tá com problema e ele vai ali direto. Isso acontece bastante, né? Acontece, é. Outra coisa que eu percebi também é que, às vezes a pessoa chega lá e fala que tá com dor no coração e você põe um esparadrapo na garganta da pessoa, bota na garganta. Por que que acontece muito isso, Edson? Você assim? Veja bem, eu vou falar do trabalho da AMI, uhum. Tá? Que nós participamos agora na sexta-feira, agora que passou, né? Então você veja bem, nós tivemos lá a visita lá, através da incorporação de quatro médicos espirituais e equipes, tá? Que participaram. Porém, no ambiente, no recinto, tinha 9 equipes. Tá? Uhum. Ou seja, então, aqueles 4 que participaram, tá? Uhum. E mais 5 equipes. Então, uhum. Tinha 9 equipes. Então, tínhamos aproximadamente 400 espíritos trabalhando. Uhum. Então, o que ocorre? Ocorre que tem um que está incorporado fazendo a cirurgia. Tá? Então, vamos dizer que ele vai na tireoide da pessoa, tá? Uhum. E a pessoa tem um problema também na coluna, uhum. Tá? Automaticamente a outra equipe, tá? Utilizando a ectoplasmia do médium, vai na coluna. Uhum. Então isso é muito normal. E tá? Por isso que você fala, teve um caso que eu vi você falando que a pessoa, exatamente isso que aconteceu. Você, como depois do trabalho, a pessoa falou, engraçado, eu estava com problema em outro lugar. Exato. Ela não falou onde era o lugar. Estava com problema em outro lugar e você tocou na minha garganta, né? Uhum. Aí você falou, não, aí você deu essa explicação e falou, não, mas eu também vi, eu também vi, sem você saber de nada, já o Edson estava falando. Tá. Falou, eu também vi na hora que alguém fez um trabalho embaixo do seu braço, perto do seu seio. Deixa eu explicar. E era exatamente onde a pessoa estava com... Deixa eu te explicar esse tipo de evidência, tá? Quando eu estou preparado para o trabalho, ou recém-saído do trabalho, tá? Então eu estou em estado de êxtase. Eu estou naquele estado de euforia. Uhum. Tá? Então eu ainda estou com as energias vibracionais, tá? Bem fluentes. Uhum. O que ocorre? Ocorre que eu tenho, de maneira espontânea, não provocada, eu tenho uma evidência tipo raio-x. Uhum. Eu olho para a pessoa, tá? Espontânea. Certo. Não são em todas. Eu não vejo a pessoa. Eu vejo pontos. Uhum. Eu vejo pontos. Tá? Então, quando eu vejo pontos luminosos, tá? Eu sei que foi ali que foi feito algo. Uhum. Pela experiência desses 35 anos que eu atendo, uhum, as pessoas utilizando esse tipo de fenômeno. Agora você veja bem, isso hoje eu estou acostumado. No começo eu não acreditava que esse fenômeno ocorria comigo, cara. Então, isso ocorre quando eu chego ao centro, no início do trabalho também, eu chego próximo das pessoas e abro essa evidência, uhum, tá? Então, é o que eu falo de clara evidência para esse tipo de trabalho. Uhum. É diferente da vidência uhum. comum, normal. Certo. E aí, quando passa pelo tratamento, então eu vejo o ponto luminoso. Quando é antes do tratamento, eu vejo o ponto negro. Uhum. Ou seja, certo. É no perispírito. Uhum. Aí eu chego, Rui, e eu disfarçadamente coloco, abraço a pessoa, impõe a minha mão sobre aquele local, intuído pelo espírito que está do meu lado. Uhum. Entendeu ou não? Ou seja, quer dizer, as curas já vão acontecendo desde a hora dos cumprimentos. Sem falar. Uhum. E essas cores que você vê, essas manchas que você vê, é no como é que nós perispírito, falamos? Perispírito. É no perispírito. Mas nos pontos vitais. Como é que nós chamamos aí, Jorge? Centro de força. Não necessariamente. Não. É onde não a pessoa está com um problema, geralmente. Nos chakras, né? Não necessariamente. Não tem nada. Não necessariamente. Vou dar uma explicação para o senhor, Rui. É o seguinte. Fica parecendo que eu sou idoso. Não, você não é idoso. Não, você já passou dessa fase. Você já passou dessa fase. Rui, é o seguinte. Vamos dizer, para o nosso ouvinte entender, tá? Vamos dizer que você está com um problema no rim. Sim. Tá? Então você veja bem. O rim, então, eu olhei para você, eu não vejo a tua fisionomia. Não vejo o teu rosto, cara, nada. Eu vejo simplesmente um ponto negro na região do rim. Negro, tem que ser negro? Não, por causa que ele está precisando de luz ali. Um ponto negro. Ou seja, na minha visão, um ponto negro. Veja bem, negro significa, na minha visão de raio-x, tá? Então, significa que ali, tá? Tá. Que tá o problema. Mas às vezes eu vejo vários pontos negros. Tá? Uhum. Vejo vários pontos negros. O ponto negro é a minha visão, tá? Porque é preto e branco. Uhum. Entendeu ou não? Uhum. Sim, entendi. Então não é que. Não é que o negro é ruim. Mas depois do tratamento é que ele vê mais luminoso. Aí, né? O que eu faço? Eu vou do nada. Oi, Rui, tudo bem? Como que você tá? Entendeu ou não? Isso, já estou intuído, já pelo meu mentor espiritual do meu lado, oi, como que você está? E já palpo, já coloco a mão sobre o seu rim, deu para entender? E você nem percebeu, eu continuo, abraço um, abraço o outro. É comum eu fazer isso no centro espírita, o Rodrigo que me acompanha bastante, eu abraço um, abraço o outro, tá? Às vezes eu abraço alguma senhora que está com tumor no seio, eu abraço assim, entendeu? Porque eu também não posso tocar a senhora. Né? Tudo faz parte. Quer dizer, o tratamento acontece o tempo todo. E muita gente pensa que é só na hora que tem o contato com o médico lá dentro da sala. Não tem nada a ver, né? Não. Nada a ver, não. Também, o tempo todo está acontecendo. Fora o tratamento que está acontecendo, que não é o Edson que está fazendo, é a própria equipe, as equipes espirituais que estão ali o tempo todo nas pessoas. Ele falou agora de uns 400 espíritos, foi isso que você falou? Exato. Mais ou menos isso que estavam na AME. Exato. Para participar do trabalho. Nós temos aqui um testemunho da Regina Gol, que ela é da Coal, está dizendo aqui que eu cheguei um pouco atrasado e não pude mais ser atendida, mas fui tocada pelos fluidos lá existentes e senti que recebi a graça que buscava. Faz questão de dar esse testemunho para demonstrar que não pode deixar de ter fé. Tá vendo? Qual o nome dela? É Regina Gol. Ô, Regina, muito obrigado pelo carinho, pelo estímulo. Isso me deixa bastante, bastante feliz, tá? Realmente nós temos que perseverar sempre, tá? A perseverança realmente é um bem e nós temos que ter fé, porque o impossível não acontece, desde que tenhamos fé. Edson, aqui a gente tem duas participações, o pessoal já tá ligado aqui no programa. Quem tá aqui com a gente é a Laude Fernandes, o Paulo Quintanilha já mandou um bom dia, o Silvio mandou uma mensagem aqui pra gente, o Paulo Guimarães também mandando um bom dia, César, a Beatriz, o Aécio César. A gente deixou duas perguntas aqui, o Aécio e a Cláudia Aparecida. Tá? O Antônio Guilherme também está aqui no YouTube ligado com a gente também, mandando bom dia. O Aécio, que é nosso colunista aqui também, a gente esteve com ele lá em Sete Lagoas. Minas Gerais, um abraço, Aécio. Ele teve lá no, a gente teve o prazer de reencontrar o nosso amigo Aécio, né, que é nosso ouvinte assíduo também, todo domingo está aí participando com a gente. Ah, ele faz um trabalho muito bonito lá de sopa, lá em Sete Lagoas. Ah, e aqui, ele manda assim, queria saber do Sr. Edson, né? Ele manda primeiro um bom dia do ao vivência, o respeitável entrevistado desse domingo, Edson Barbosa. E ele pergunta se já houve cirurgias espirituais que não foram realizadas por motivo de determinadas enfermidades já estarem em estágio terminal. Obrigado mais uma vez. Sim, já ocorreu, tá? Cirurgias espirituais que não foram efetuadas. Porém, o que ocorre? Ocorre que nesses casos, tá, em que não há cirurgia espiritual, o que a espiritualidade faz? Ela simplesmente acompanha, tá, a pessoa, porque ela está, às vezes, num processo de desencarne. Então, ela auxilia, tá, com as equipes espirituais no desencarne daquela pessoa. Tá? Ou seja, o trabalho de curas e cirurgias espirituais, primeiro é o de curas, tá? Depois é o de cirurgias. Sim, é ele minimizar esse processo, auxiliar no processo de passagem. Exato. Né? Ou seja, o grande propósito dos espíritos, tá, é a cura do espírito, a cura da alma. Então, esse é o grande propósito. Pode ser encarnado ou desencarnado. Exato. E o chamariz para a fé. Tá? Então esse é o propósito, trazer as pessoas para o Cordeiro de Deus. Ou seja, pode acontecer do mesmo jeito que a pessoa esteja num processo terminal, ela pode receber a cirurgia para que ela possa fazer a passagem. Exato. De forma melhor e também se continua o tratamento espiritual de cura da alma. Como pode não receber a cirurgia espiritual, mas sim, receber os fluidos, certo? Para que ela equilibre, para aceitar a passagem para a vida espiritual. Legal. E só comentar aqui também que o Aécio é colunista da Folha Espírita Caibar Schutel. Também. Lá do Recanto de Luz e Mancheila. Então, aqui o Jorge que abriu aqui, abriu já na Folha aqui, na matéria do A Moléstias da Alma. Esse acho aí, que é a última. A última é do mês passado. Exato. Ah, esse é do mês passado, é verdade. E então, a outra pergunta que deixaram aqui foi a Cláudia Aparecida. Ela manda bom dia a todos do Vivência Espírita e pergunta, é normal depois da cirurgia sentirmos sonolência no dia seguinte? Muito. Parabéns pelo maravilhoso trabalho de todos. Isso é normal, tá? É normal, muito normal as pessoas sentirem sono. Por que é normal? Porque a pessoa, ela fica aliviada, tá? Ou seja, ela baixa, tira aquela... Às vezes ela está carregada de tensão nervosa. E depois da cirurgia espiritual, o que ocorre? Ocorre que ela recebe um bálsamo de luz, tá? Do espírito que vem ali e sua equipe, e a pessoa ela vai relaxar e depois continua, tá? Essa energia está no corpo físico da pessoa. E fatalmente leva ao sono. Ou seja, de cada 10 pessoas, 8 vai ter sonolência. Legal. Por isso que é recomendado quem vai participar de uma cirurgia. Participar não, né? Passar por uma cirurgia espiritual, não ir sozinho e não vir dirigindo o carro depois do lugar. Porque dá sono e é perigosíssimo mesmo. O sono dá e a pessoa dormir aí e acontecer algum acidente na estrada, né? Então isso acontece mesmo. Isso no nosso caso, tá? Uhum. Porque no nosso caso é utilizado efeitos físicos, tá? Uhum. Então, no nosso caso, é utilizado o efeito físico através do ectoplasma. Então, nesses casos, uhum, eu não posso responder pelos casos dos médicos por aí. Tá? Exatamente. E eu já passei por isso e vi que dá sono mesmo, né? E as pessoas, todas as pessoas que vão em Ribeirão Pires, por exemplo, a gente fala, lá mesmo é recomendado, pessoal, não vão dirigir agora, né? Pode dormir na estrada aí, porque dá muito sono, pô. Aí geralmente a pessoa, ainda junta tudo, né? Diz que geralmente quando a pessoa vai, ela chega lá cedinho. Então ela vai chegar cedinho, então ela teve que acordar muito cedo. Passa lá relaxado o dia todo, né? Ali, recebe a cirurgia, volta para casa de tarde. Pode ser tá chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar tudo que vai dar sono na pessoa também. Vamos junto tudo, né? E aí é, e outra coisa é as reações nos locais da cirurgia, que a pessoa sente mesmo, ela passa ali algum tempo sentindo. A pessoa que vai passar por uma cirurgia espiritual, ela tem que se compenetrar que ela passou por uma cirurgia mesmo. Ela vai sentir todas as reações da cirurgia. A cirurgia não foi no corpo, mas foi no perispírito, que é onde inicia tudo. Uhum. Agora, tem pergunta aqui no, no, tem pergunta aqui também no, no, no, no nosso, no, no WhatsApp. O Barbosa e a Cida, estavam lá e estão perguntando. Bom dia, em especial ao Edson, né? Então, gostaria que ele esclarecesse sobre os ovoides. Tá. Ovoides nada mais é do que uma operação da espiritualidade inteligente, porém, uhum, né, do laboratório do mal, uhum, né, que fazem essas aplicações nas pessoas, tá? Num processo maléfico, porém, bastante criterioso, tá? Uhum. Mas nós temos bastante experiência nesse quesito, e a espiritualidade tem retirado muitos, através do nosso trabalho, tá? Inclusive a olho nu, retirando e plasmando a olho nu, tá? Uhum. Então, nós temos bastante experiência referente a isso. Eu acho que devo ter respondido a pergunta. Edson, porque o ovoide, né? O ovoide, só para a gente esclarecer para alguns ouvintes que não sabem, o ovoide é um espírito que está mais ou menos que regride a forma primordial. Não é que o espírito vai regredir. Todo o conhecimento dele está ali. Só que o perispírito perde a forma. Então ele fica numa forma ovalizada, pequena, uma esfera. E aí o que acontece? Ele é um espírito e ele precisa de energia. Então, se alguns espíritos inescrupulosos pegam esses aí, que eles podem estar ficando vagando para algum lugar, eles colocam esses ovoides nas pessoas, uhum, que eles vão sugar a pessoa. Uhum. Então, muitas doenças, por exemplo, que só o médium espiritual, só o médium o médium de curas e cirurgias espirituais consegue fazer, porque ele consegue retirar esses ovoides. E muitas daquelas cirurgias que a medicina tradicional não consegue dizer por que a pessoa está passando por aquele problema. Exato. Muitas vezes ela está com um ovoide implantado nela, ela não sabe. Isso aí é questão de afinidade, é como se fosse uma obsessão também, né? E os médios de cirurgias espirituais retiram muito. Eu já contei aqui que eu já peguei um ovoide, né, na mão mesmo. Uhum. Quando o João Berbel teve aqui, ele mandou eu tocar e sentir dois ovoides, uhum, né? Um de uma criança e outro de um adulto. Né? Cada um ovoide um maior do que outro. Uhum. Edson, eu queria perguntar o seguinte: quando retira. E pulsa, claro, tá ali, né? Uhum. É um ser vivo, né? E quando geralmente retira, a espiritualidade ela pega ele ali e já leva para algum lugar. Exato, né? Quando retira. Vou falar no nosso caso, tá? Uhum. Então, como nós somos ligados a. Estamos ligados ao Dr. Stephanie, que hoje eu vou revelar, uhum, aqui ao público, que ele é a reencarnação de Dr. Arthur Neiva. Uhum. Então, como nós estamos ligados à casa de repouso de Mancheira, na cidade de Alvorada Nova, então é levado à cidade de Alvorada Nova. Tá? Uhum. Então, esses casos são levados para a casa de Mancheira. Uhum. Tá? Ou seja, esse espírito ele vai ter que passar por um processo totalmente ao contrário, ele vai ter que retornar. E Edson, eu acho que dificilmente um espírito que se tornou ovoide consegue morar aqui na Terra ainda como uma pessoa. Dificilmente. Eu penso isso, por causa que é muito complexo, né? Essa volta a perder a forma perispiritual. É difícil. Quer dizer, provavelmente ele vai ganhar um corpo, mas já em outro lugar, não mais aqui. É difícil. Né? É difícil. É muito complicado. Como diz outro. A gente não sabe, eu estou falando isso, é minha opinião, né? Não quer dizer que todos sejam assim, porque tem até aquele livro do caso do Ícaro Redimido, do caso Santos Dumont, que Santos Dumont, quando voltou para o plano espiritual pelo suicídio, ele estava querendo se degradar tanto que ele ia perder a forma espiritual. E eles agiram antes para ele não perder a forma, uhum, né? Aí consegue recuperar. Agora, se já se chegou na fase de ovoidação, é difícil. Ele vai retornar, assim, a ser um ser humano normal, mas talvez nem aqui na Terra mais. Difícil, mas como diz outro, para Deus nada é impossível, né? Encarna lá no outro planeta, né? Que quando tiver o outro planeta entrando em provas e expiações e esse passando com a regeneração, puxa o espírito para lá, né? Só comentar aqui que a, no YouTube Live, o pessoal já tá ligado aqui, o John Swan, a Dolly Calçal. Ah, lá a Fernanda também tá aqui mandando bom dia, meu pai, o Fábio, a Beatriz Paula Porto, o Renualdo Ferreira, nosso ouvinte assíduo lá de Cachoeira do Sul, a Janaína, o Ed Moreno mandando aqui, ó, bom dia meus nobres amigos, irmãos, Ruiz, Jorge Reis, Graça, Rodrigo e Edson Barbosa, meu nobre guru. Bom programa a todos. O Edson tava lá fazendo a harmonização musical. O Edson, não, o Ed? O Ed Moreno. O Ed Moreno, né? Falando aqui do Edson. Ele tava lá fazendo a harmonização durante os trabalhos. E a Ana Paula Teodósio falou gratidão ao entrevistado Edson Barbosa e a toda a equipe do Recanto de Luz Irmã Sheila, encarnados e desencarnados, pelo acolhimento sempre carinhoso durante todo o tratamento. O Edivaldo Marques manda bom dia a todos do Vivência Espírita. Eu e minha esposa fizemos a cirurgia mediúnica na sexta-feira, lá na AME, com a equipe do Edson Barbosa. Agradecemos muito. Sentimos muito sono no dia seguinte. Aí perguntou se isso é normal. A gente normal. Acabou de responder também. Ele deve ter perguntado antes. Parabéns pelo maravilhoso trabalho. Quem entrou aqui também foi a Sônia Santos, a Lúcia Helena, a minha mãe também agradecendo. Disse que participou também, né, do tratamento lá na sexta-feira na AME e que não está mais sentindo dores. Está muito grata por isso. E a Deus e aos doutores espirituais. O Edson lá do Recanto de Luz e Mancheira disse que está ligado aqui também. Ribeirão Pires inteiro está ligado no programa. O Alexandre dos Santos Ferreira. A Beatriz de Paula Porto, que sempre está aqui com a gente, sempre participa. Ela falou, comigo aconteceu isto. Não falei da dor na cervical e foi também feito cirurgia no local. Foi feito cirurgia nos meus olhos e na lombar. Estou ótima, dormindo muito bem, em paz e sem dores. Gratidão a Edson, Deus te ilumine, abençoado seu maravilhoso trabalho. Então quem entrou aqui também? A Dolly Cassal também comentou que também não acharam minha ficha e ele foi direto no lugar certo. Adoli. Que agradecendo também por ela compartilhar, tá? Pessoal, obrigado por compartilhar o programa também. Custa nada, né? Só clicar aí no botãozinho compartilhar, a gente agradece muito. E quem entrou aqui também, só comentando, foi o Ari Rangel. Ele manda bom dia, queridos amigos. Sou eternamente grato ao nosso amigo Edson pelo que ele e sua equipe fizeram pelo meu pai, que já estava praticamente desencarnando, e pela minha sobrinha. Vi em sonho a presença dos amigos no quarto, operando meu pai. Agradeço de coração a este servidor de Cristo. Aproveitando essa mensagem do Ari, já queria pedir para você, Edson, explicar para as pessoas como é que funciona o tratamento à distância. Porque esse é o caso do Ari, né? Ele pediu um tratamento à distância, e muita gente pensa assim, vou pedir um tratamento à distância, não sei se vai funcionar, não vai adiantar. E o Ari, como ele é médio de vidência, ele viu os doutores chegando no quarto, fazendo o tratamento, naquele horário, no quarto do hospital, fazendo o tratamento naquele horário combinado e saindo. Ou seja, é um trabalho sério, né, Ed? Você veja bem, todos os dias, tá? eu não sou médio só de final de semana. Então, todos os dias, eu trabalho todos os dias. Então, todos os dias eu tenho, por hábito, a partir das 11 horas, me colocar à disposição da espiritualidade. Então, já faz parte da minha rotina. O que ocorre? Ocorre que todos os dias eu entro em prece, tá? E solicito a espiritualidade que faça as visitações. Me coloco à disposição para doar ectoplasma para que a espiritualidade vai fazer as visitações espirituais. Então, é muito sério, tá? E aquele que estiver preparado para receber, é só não fechar a porta. Que é a porta do coração, né? Exato. Uhum. É só não fechar a porta que vai receber. Então, nós, inclusive, temos um site, tá? Que é o irmãsheila.org.br, onde nós recebemos e-mails do mundo todo lá, tá? Do Brasil todo. Uhum. Inclusive para as pessoas que não podem ir, que não têm condições de ir, e que nós temos a satisfação de responder, temos uma equipe lá para fazer isso aí. É só deixar a porta aberta, a porta do coração, e fazer uma prece, certo. Que se tiver o merecimento será recebido. Edson, só para esclarecer aqui mais uma vez do Ari, né, que eu falo, meu pai estava quase desencarnando, e ele colocou isso aí, eu morro de rir, que ele colocou no nosso na nossa WhatsApp, falou, pessoal, dá uma hora pro meu pai aí que ele tá desencarnando. Uhum. Aí como ele colocou que ele tá desencarnando, todo mundo já começou a mandar os pêsames, meus pêsames. E aí daqui a pouco eu falei, esse pessoal não tá ligado, não tem nada. Ele falou que tá desencarnando, não tá falando que desencarnou. Aí eu entrei, pessoal, presta atenção, o pai do Ari não morreu ainda não. Né? O pessoal já tem enterrado. E aí isso aí já faz uns 5 anos, 4 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo faz. Quer dizer, e aconteceu isso, e esse caso engraçado que eu falo depois. O pai do Ari lá tá, foi tranquilão, voltou para casa, né? E tá aí com, entre a gente até hoje. Eu lembro disso, caso. Mas tem mais uma pergunta aqui, Edson, também, sobre a Cláudia Oliveira, ela tá perguntando. A doença autoimune, que para a medicina terrena não há cura, como que é para os médicos espirituais? Ô Jorge, é uma pergunta interessante, tá? Você veja bem, todos nós temos uma ficha reencarnatória. Uhum. Então, nós temos podemos estar num processo de termos uma doença autoimune e essa doença, tá? Ela ter, estar na sua ficha reencarnatória como um problema karmático. É. Tá? Tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso. Agora, eu recomendo às pessoas que têm esse tipo de problema no físico, uhum, que pode estar no espírito, tá? Que vá realmente à sessão, mesmo tendo problema, uhum, tá? E continue fazendo o tratamento convencional, porque fortalecendo o espírito, automaticamente, uhum, vai amenizar um pouco as dores. Porque existem muitas coisas interessantes, né? Quando a gente fala até nesse aspecto. Quando o Chico Xavier teve um problema na vista, que saía sangue da vista dele, que ele foi, o doutor Bezerra de Menezes até que falou para ele, doutor Bezerra de Menezes não, que o sarcástico era, mano, né? Era não, né? Chegou para ele e falou, isso aí não tem cura não. Falou pro Chico Xavier, isso aí não tem cura não. Falou, então o que que eu vou fazer atrás do médico? Você tá falando que não tem cura, eu vou fazer o que atrás do médico? Falou, eu falei que não tem cura, não quer dizer que não tenha tratamento. Você pode, vá tratar do negócio, pode tratar. Exato. Né? Agora, só porque não tem cura, você vai se entregar? Exato. Então, é isso que acontece. O esclarecimento, né, a aceitação, muitas vezes, é um processo que faz com que a pessoa consiga amenizar muitos problemas que ela tem. Às vezes, a pessoa tem uma doença que ela sabe que ela vai ter que conviver com aquilo a vida toda, ela não se conforma com isso de jeito nenhum. E quando você está num tratamento espiritual, quando você tem contato com a espiritualidade, com aquelas mensagens que são recebidas ali, você consegue conviver muito melhor com aquilo e às vezes até é curada. Às vezes até acontece. Porque, antes de mais nada, nós somos espírito eterno, né? Uhum, né, sim. O que a gente observa é que muitas vezes as pessoas vão lá, uhum, para a cura física, do físico, mas muitas vezes a cura da alma, a pessoa sai de lá sabendo que ele tem uma doença, mas ele se aceita aquela doença, ele muda a maneira de pensar, porque já teve vários casos de pessoas que tinham a doença e falaram, olha, minha doença não tem cura. Mas o que acontece? Mas eu, após conhecimento da doutrina espírita, eu estou muito mais tranquilo. E já aconteceu o caso aí de várias pessoas vem acontecer isso, né, Edson? Isso também ocorre? Ocorre. Inclusive, muitas vezes, mas muitas vezes, eu tive relatos de pessoas conversando comigo, as pessoas estavam ao ponto de, com doenças terminais, se matarem. Tá? Aí as pessoas me procuraram, foram até mim para procurar uma cirurgia espiritual, para acalmar o coração, mas elas estavam em ponto de se matarem, tá? Ou seja, de dar cabo à vida. Uhum. E aí, passaram pelo tratamento espiritual e aceitaram. Sim. Tá? Aceitaram. Esse também é uma cura. Isso, mas esse que é o grande objetivo da espiritualidade. É. Tá? Ou seja, evitou um autoflagelo, um, uhum, suicídio. É. Uma piora para o espírito. Que coisa maravilhosa. É. Tá? Essa é a verdadeira cura. É. A Graça está fazendo pressão na gente ali, Rui, está dizendo que nós estamos demorando muito para o intervalo. Né? Hoje nós vamos terminar 15 minutos. Como nós vamos terminar 15 minutos mais cedo, é por isso que a gente está tentando explorar muito mais o Edson. A pessoa aqui também, a Neida Gomes, ela tinha perguntado também sobre o Voight, que nós já falamos, mas também perguntando qual o nome do livro que foi divulgado lá. O nome do livro, que o Edson é o autor do livro, ele e o Fábio Dionísio, é Medicina da Alma. Medicina do Além. Medicina do Além autoria de Fábio Dionísio e Edson Barbosa. Muitos casos de curas espirituais comprovados cientificamente lá tem, e a história todinha desses bastidores também das curas e cirurgias espirituais. Então você pode adquirir entrando no site da editora Dionísio, só entrar, né? Tá divulgado aqui no nosso e no Facebook, ele vai colocar aqui também, né? Aqui, ó, da editora Dionísio, ele já colocou aí, tá bom, Neida? E também você pode adquirir em qualquer livraria aí, que é a distribuidora, é a Candeia que distribui. A foto do, quem quiser saber quem que é o doutor Stephanie Oso, que é o Arthur Neiva, que o Edson vai falar daqui a pouquinho, é o que está na foto lá do livro. Ele que designou como deveria ser a capa do livro, né? Ele que passou mediunicamente como que deveria ser a capa do livro. Tem mais uma pergunta aqui do Oswaldir, de Pindamonhangaba. Ele, por favor, pergunte ao Edson qual a possibilidade dele vir um dia fazer o trabalho lá em Pinda. Um ótimo domingo a todos. Que legal. Não, é só endereçar, fazer o convite para nós, tá? Pode mandar para mim através do e-mail. E aí nós podemos para o próximo ano, porque nós não temos mais agenda esse ano. É difícil achar vaga para ele, porque o Edson. É que geralmente lá é fogo. Lá em Pinda é muito grande os locais deles lá. É como em Taubaté, né? Que apareceu mais de 1000 lá em Taubaté. Viu? O que eu tava falando aqui é que a gente, o Edson pode ir, mas por exemplo, todos os sábados em Ribeirão Pires, ele atende todos os sábados. E quando é aquele mês que tem 5 sábados, então é uma folga para ele. Então, geralmente, é nessa folga que ele vai em outro lugar. Então, ele descansa carregando pedra, né? É, no feriado. Feriado, essas coisas aí. Aí que ele tem a possibilidade de ir. Mas você viu que é possível, sim. Vamos para o nosso intervalo comercial. São 8 horas e 46 minutos. Vamos aproveitar para colocar a música aqui. Essa música que nós vamos tocar foi uma música que nós fizemos, é da minha autoria. Autoria em parceria com a espiritualidade, né? Claro. Orientado também por esses médicos que assistem o Edson, que não deixaram eu fazer média na música de jeito nenhum, né? Algumas coisas que eu queria colocar nas músicas, eles pediram para me tirar, porque eles queriam uma música bem que designasse o que é aquele trabalho, né? De lá do que o Edson faz. Então, a música Mãos de Luz, que está no nosso CD Novo Tempo, é uma música em homenagem ao médium Edson Barbosa e às equipes espirituais que atuam com ele. Mãos de Luz, que nós vamos colocar agora. De repente me vejo entre irmãos a clamar. Também vejo esperança em cada olhar. É o trabalho divino em nome de Jesus que está representado no recanto de luz. Mãos de luz, de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Mãos de luz, mãos de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, caridade. Aos doutores da luz, nossa gratidão pelo alívio das dores, por nos dar proteção. Ao querido médium, que a sua humildade seja sempre sua força na mediunidade. Mão de amor, nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Mãos de luz, mãos de amor, mãos de luz, mãos de amor, mãos de luz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 56 minutos e nós estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo Edson Barbosa, que é médium de cura há mais de 33 anos, Jorge. Já pensou, é uma existência fazendo esse trabalho, né? Ele trabalha no Recanto de Luz de Mancheila, em Ribeirão Pires, e ele tem evidência, clarividência para os trabalhos que ele faz de cura. É, nós estamos conversando aqui em off, né Edson? É, não é justamente uma doação, que nem eu estava vendo o doutor Stephanie, que é o Neiva, a dedicação desse senhor de querer curar o Brasil das doenças, de uma série de coisas, isso em 1900 e nada, né? Em 1909. Então a gente vê como esses espíritos aparecem, assim, esses espíritos para se doar, para sentir que nem, por exemplo, quantas coisas você se priva por causa dessa mediunidade cura, para fazer os trabalhos, você deixa de eventos, de casamento, de festa, uma série de coisas, para fazer esse tipo de trabalho. E o que vamos dizer, que resulta isso daí? Vamos dizer, o que que você ganha com isso? Você veja bem, você falou do Dr. Arthur Neiva, que é a última encarnação do Dr. Stefan, né? Sim. Então, um espírito com causas humanitárias. Daqui um pouco nós vamos falar sobre o Dr. Arthur Neiva. A motivação. Nossa, é uma bela pergunta. Você veja bem, Rui. No início, a gente não se sente preparado, porque o desafio é grande. Então, eu, quando jovem, ainda criança, então eu era um garoto probleminha, um garoto maluquinho. Então eu brincava com criança, com 4, 5 anos de idade, com as crianças espirituais. E a minha mãe fazia as guloseimas e eu tinha meus amiguinhos, que para o meu pai eram crianças imaginárias. E para mim eram crianças normais, que eu brincava, corria, brincava e tudo bem. Foi passando o tempo, tá? Com 9 anos eu comecei a receber da espiritualidade em sonho, tá? Receitas de plantas e beberagem, e que eu passava para minha mãe, para ela passar para determinadas pessoas, e as pessoas iam ficando boas. Aí, tudo bem, passou o tempo, eu comecei a crescer um pouquinho, cheguei aos 14, tá? Comecei a estudar, e já passei, entrei na fase da adolescência, aí eu quis abandonar a coisa, eu quis fugir. Aí meu avô, tá? Um senhor muito sábio, um dos maiores médicos que eu conheci até hoje, chegou e falou para mim assim... Médico ou médium? Médium. Um dos maiores médiums de efeitos que eu conheci na minha vida, tá? ele tinha a capacidade de autolocomoção, tá? De fazer bilocação. Bilocação. Tá? E também de efeitos físicos. Tamanha era o poder de efeitos físicos que ele colocava a mão dele, por exemplo, no seu rosto, tá? Na época que não tinha, um dentista. Um dentista, e os dentes caíam, tá? Aí ele falou, não, meu filho, você vai ficar comigo, tá? Porque você tem uma missão. Eu falei, mas quem sou eu, vô? E aí eu falei, esse velho tá a cagar, tá? Isso com 14 anos. 14 para 15 anos. Aí, ele falou, não, você acha que eu sou grande? Eu não, não sou nada perto de você. Você vai ser muito mais, mas muito mais do que eu vou. Eu falei, esse velho tá a cagar. Aí passou. Aí com 18 anos, aí que eu não quis mesmo. Aí eu comecei a abandonar, tá, Rui? Namorar, bailinho, cigarro, bebida. Quis saber de nada. Mas aí veio o problema das doenças, tá? Me chamando pra tarefa. Aí, pela dor, eu retornei, tá? Aí, Rui, eu comecei a atividade com 22 anos, tá? 22 anos eu voltei e comecei a fazer essa atividade. E comigo eu não tive desenvolvimento, do ponto de vista literário, tá? Veio a mediunidade para depois vir o estudo, a disciplina. Ou seja, então, desabrochou a mediunidade para depois vir a disciplina. Uhum. Tá? Mas eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. Agora, falando em motivação, tá? O que que me leva à motivação, tá? Primeiro, eu tenho uma personalidade bastante forte, tá? A minha personalidade é o seguinte. Uma vez que quando eu assumo qualquer coisa, tá? Isso é da minha personalidade. Eu não recuo. Entra de cabeça, como diz. Não recuo, tá? Ou seja, é difícil eu assumir algo, tá? Eu não recuo. Então, para mim, sim, sim, não, não. Então, eu acho que essa personalidade fez com que eu ficasse na doutrina. E também eu sou bastante obediente à espiritualidade. E a motivação, vou te contar só, tem um minuto. Só antes de entrar na motivação, nessa história, passou Chico Xavier? O Chico está em todas, né? Sempre em todas, né? O Chico foi meu grande orientador, inclusive no campo da psicografia, tá? Quando nós fazíamos também a psicografia, não existia carta consoladora, não, Jorge? Na época, tá? Na época do Bacelli e do Celso, era cartas de intercâmbio. Uhum. Chamava-se cartas de intercâmbio, ou seja, psicografia de intercâmbio. Uhum. E o Chico me orientou que eu deveria ir às 3 horas da tarde, me recolher, fazer o evangelho, Em Uberaba. Em Uberaba. Seria muito para Uberaba. Muito Uberaba. E eu deveria me recolher e aí relaxar, tá? Para manter o contato com os espíritos. E aí os amigos espirituais traziam os espíritos para manter o contato comigo e à noite simplesmente acontecia. Ou seja, isso também é os bastidores. Uhum. Tá? E à noite o pessoal ia lá e aí recebia a sua cartinha e tal. Então eu fiz isso aí quase 3 anos, juntamente também com o trabalho de cura, tá? Apesar de estar 33 anos aqui, mas eu faço ele há um pouco mais. Mas a público, 33 anos, tá? Eu fazia também, porque tudo é público. A motivação. Um minuto, tá? Semana passada, eu estava no Recanto de Luz de Mancheira. E depois de atendermos todas as pessoas no trabalho, tinha um senhor, bastante simples, Rui. Muito simples. Me aguardando para falar comigo. Queria porque queria falar comigo. Aí, eu me aproximei desse senhor. Aí ele pegou e falou para mim assim, seu Edson, eu posso dar um abraço no senhor? Eu falei, claro. Aí ele pegou, me abraçou. Aí eu peguei e perguntei, mas qual é o seu nome? Aí ele falou o nome dele. Aí ele pegou e falou para mim o seguinte, eu estou esperando o senhor terminar o seu trabalho, porque eu tenho que agradecer ao senhor, tá? Porque eu acabei de sair de um problema muito sério de saúde, tá? Que eu estava com leucemia. Então, Deus lhe pague e me abraçou. É essa motivação, Rui. Não tem como você não sair. É. Não tem como você. Isso impregna, Rui. Entendeu, Rui? Esse é o pagamento. É o que nós faz, não, é o que ajuda a não desistir nunca, né? Quer dizer, dar continuidade, continuar motivado. É. Porque eu é a alegria do próximo. É, eu tenho certeza que qualquer um médio, por mais assim, ligação que ele tenha com os espíritos, como é o caso de vocês, que são médios ostensivos, tem muita decepção. Isso não tem dúvida, muita decepção. Eu tenho certeza, tem muita vontade de chegar e falar, quer saber de uma coisa, eu poderia parar com tudo e não fazer mais nada, né? É verdade. E são essas coisas que fazem a gente não perder. Eu falo assim, até do nós temos o grupo Castelã e muitas vezes falar, quer saber de uma coisa, eu devia parar. Tá na hora, já fica muito tempo aí, nossa, dá um trabalho danado, você ensaiar, você ir atrás, você quer arrumar isso, você não consegue, você quer fazer isso, você não consegue. Aí você vai lá tocar numa casinha lá, qualquer, que chega lá, tem 10, 15 pessoas. Aí daqui a pouco, no final, levanta uma pessoa para dar um abraço na gente e fala, por favor, continue, isso aqui faz tão bem pra gente. Aí você fala, quem sou eu para ficar desmotivado? Uhum. Né? Se você consegue levantar alguém. É. Então é. Agora, aqui o programa Vivência Espírita, a gente vive motivado há 15 anos, né? Então, eu faço o programa na Rádio Mundial e tenho que ter motivação. E olha, que aqui vocês é uma equipe, eu lá sou Nuno. Viu, Edson? Essa motivação eu acho bonita, porque tem gente, por exemplo, em centro espírita, que qualquer coisinha já não vou mais trabalhar, não quero mais saber, não, desiste. Se chove, ele não vai no centro espírita. Se faz frio, ele não vai. Ele vai quando ele quer, a hora que quer. Você não acha que isso aí é falta de compromisso das pessoas que muitas vezes têm compromisso? Rui, eu não quero me vender como perfeito, tá? Sim. Só quero passar o que sou. Pessoal, eu, o Rodrigo esteve me visitando no final do ano passado, eu tive 2 infartos. Tá? Eu tomo 12 remédios por dia. Eu nunca faltei um trabalho. Ah, ele teve infarto. Eu tava lá na. Eu fui no médico, fui no hospital, tive que descobrir qual hospital, porque ele escondeu, filha da mãe, mas não esconde, né? Eu tava lá em São Paulo. E na semana, acho que a semana seguinte, ou na outra, eu já tava lá no trabalho. Então é o seguinte, isso é ruim? Não. Não, porque é dando que se recebe, Rui. Sim. Agora é o seguinte, nós do movimento espírita é muita picuinha. Desculpe, Rui. É muita picuinha. É ai, dodói, ai, ai. Pô, o pessoal, eu vou até me motivar aqui. Eu só vejo gente falando, ai. É problema espiritual. Não, cara. Levanta a cabeça. Rapaz, eu que tenho essa experiência de mexer com as pessoas que estão convalescendo, com dores. Rui, é cada caso que eu visito por semana. Tá? Pessoas que não têm, que eu vou visitar em hospitais, que não têm nada, Rui. Nada que... Eu pego meu carro, às vezes, tem uns ricos que me buscam em casa. Não vou negar que eu não vou atender rico, não. Mas é rico, mas no fundo não é rico, não. Sim, tudo bem. E tem outros que eu vou visitar em hospitais, tá? Que são pobres, tá? Que são pobres, Rui. E não tem nada, tá? Então, às vezes eu ganho uma cesta, eu pego a cesta e eu levo para a família. Passo no hospital, visito a pessoa e vou levar para a família. Sim. E todo o trabalho é gratuito, pela caridade. Não, sim, lógico. Porque perguntaram aqui também, né, a Thales. Então nós temos que parar um pouco com o mimimi. E tem uma frase do Dr. Stephanie que me marca muito nesse trabalho. Tá? Trabalho. Trabalho, porque nada segura o trabalho. O trabalho ele é possível de mudar tudo. E essa pergunta que o Rui fez, né? Por exemplo, o trabalho, depois que você engaja um trabalho com Jesus, principalmente, para Jesus, o ganho que a gente tem em termos de felicidade é inexplicável, é indescritível. Você vai falar, mas você está lá se matando, né? No dia seguinte você está feliz. está se realizado, né? A Beatriz que vem aqui fala, é uma coisa que dá significado para a nossa vida. Às vezes a gente trabalha, vai pro trabalho profissional, se mata, vai, estuda, tudo mais, aí chega final de semana, não tem significado a vida. Tá faltando o quê? Esse trabalho pela caridade. É isso que as pessoas entendem. E isso, né, cura também, né? Isso ajuda a pessoa a curar, porque a pessoa vai lá no recanto, eu vou lá no recanto, às vezes assim, com aquele trabalho, com dor de cabeça, pensando nos problemas da empresa, que eu falei, cara, como é que eu vou resolver aquilo? Chego lá no recanto de luz, vejo aquela pessoa com câncer, aquela pessoa na cadeira de roda, aquela pessoa com prestes a morrer. Aí eu penso e paro e falo, nossa, como que meus problemas são pequenos. Né? Então, eu acho que o benefício não é só a cirurgia espiritual. Só da pessoa estar ali, vendo outras pessoas em situações piores que a dela, e ir lá batalhando pela vida, buscando, né, isso ajuda muito mais do que a cura só. Né? Claro que a cura é importante, né? Vamos lá para os nossos comerciais? Nós vamos para o nosso momento Gigavale direto, tá? Né? Não faz o comercial, só o comercial do Gigavale, tá bom? Que nós vamos já, então, o nosso momento Gigavale de hoje, porque nós estamos correndo, porque a gente tem que encerrar um pouquinho mais cedo. E o nosso tema de hoje será Deus é quem cura. E pedi para o Edson comentar, né? Isso, daqui a pouquinho, deixa ele achar ali a vinheta, né, do momento Gigavale. Vamos ver se dá tempo ainda. Enquanto isso, quem entrou aqui falou uma coisa muito legal, foi a Thaís Sobral, falou, tive a sorte de fazer a cirurgia com ele na última sexta-feira, dia 12, né, lá na AME, e ele é um médium diferente, positivamente. Já passei com outros médiums de cura e afirmo que ele é diferente. Estou sentindo dor como uma cirurgia física, onde ele tocou. Contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Deus é quem cura. Alguns homens, quando realizam grandes feitos, costumam encher-se de orgulho. Chegam a pensar que são infalíveis em sua atuação e creem que tudo podem. E isso nos recorda do grande mestre e criador da homeopatia, Samuel Christian Hahnemann, uma postura de verdadeiro sábio. Em 1835, chegou a Paris e começou a clinicar, embora o descrédito e o ataque de muitos dos seus colegas alopatas. Foi então que a filha de Ernest Legouvé, membro da Academia Francesa, famoso escritor da época, adoeceu gravemente. Um artista de nome Duval foi chamado para fazer um retrato da jovem agonizante. Era a derradeira lembrança que o pai amoroso desejava ter da filha que se despedia da vida. Concluída a tarefa, executada com as emoções que se pode imaginar, Duval fez ao pai uma pergunta nevrálgica. Se toda a esperança está perdida, por que o senhor não tenta uma experiência com a nova medicina que tanto alvoroço tem feito? Por que não consulta o Dr. Hahnemann? Nada havia a perder, e o pai chamou o homeopata. Quando o ouviu, pareceu-lhe estar de frente a um personagem fantástico de contos infantis. Hahnemann era de baixa estatura, robusto e firme no andar, envolvido em uma capa e apoiado sobre uma bengala com um castão de ouro. Uma cabeça admirável, cabelos brancos e sedosos, lançados para trás e cuidadosamente encaracolados em torno do pescoço. Com seus olhos de um azul profundo, sua boca imperiosa inquiriu minuciosamente sobre o estado da menina. Na sequência, pediu que transferissem a enferma para um quarto arejado, abrindo portas e janelas para que ar e luz entrassem abundantes. No dia seguinte, iniciou o tratamento. Foram 10 dias de expectativa e de tensão. Finalmente, a esperança se confirmou. A menina estava salva. O impacto dessa cura, quase milagrosa, foi enorme em toda Paris. Em reconhecimento pela salvação de sua filha, apesar de muitos ainda afirmarem que Hahnemann não passava de um charlatão, Legouvé presenteou o médico com o próprio quadro pintado por Duval. Era uma obra-prima. O criador da homeopatia a contemplou demoradamente. Tomou da pena e escreveu: Deus a abençoou e salvou. Hahnemann. Considerava, pois, a cura uma bênção de Deus, da qual ele não fora mais do que um instrumento. Assim são os verdadeiros sábios, os grandes gênios da humanidade. Eles sabem que dominam grandes porções do conhecimento, mas não esquecem de que a inteligência lhes foi dada por Deus, de onde todos emanamos. Somos os filhos da suprema inteligência que nos permite crescer ao infinito. Contudo, a ele cabem todas as bênçãos, permitindo-nos, na qualidade de irmãos uns dos outros, atuar, agir no grande concerto da criação. Pensemos nisso e façamos o bem, sempre nos recordando que sem Deus nada podemos. São 9:16 e esse é o momento de gravar. Edson, o que você poderia falar que Deus é que cura? Na condição de criatura, e Deus que é todo amor e bondade, e o Criador de todas as coisas, nós, na condição de criatura, nós só podemos ser instrumento de Deus. E eu concordo com o Hahnemann, tá? Na sua sabedoria. Realmente, toda bênção vem do Pai. Então, e aproveito para esse gancho aí, para citar o Dr. Militão Pacheco, tá, que esteve conosco lá na AME, tá, também faz parte da equipe do Dr. Stephanie, também o Dr. Joaquim Murtinho Nobre, que é um grande homeopata também aqui do Brasil, reconhecido, e reafirmo que realmente toda cura vem de Deus. Edson, vamos encerrar nosso momento de gravar? Encerrar. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:18, estamos no nosso programa Vivência Espírita. Edson, Recanto de Luz, irmã Sheila, é ligado ao Alvorada Nova, que quem comanda o Alvorada Nova é a Sheila. Sheila é o hospital, ou é o Alvorada Nova todo que ela comanda? Não, o governador da cidade de Alvorada Nova é Caibar Schutte, né? Tá? E ela é responsável pela parte de saúde, né? Pelo hospital de Alvorada Nova. Como se ela fosse uma ministra da saúde, mais ou menos assim, né? Porém, é independente a organização. É. Porém, Caibar Schutte a chama da enfermeira do amor. Uhum. Tá? Mas o que eu queria perguntar para você é, você estava falando conosco ontem sobre vários colônias espirituais que são ligados à Alvorada Nova. Eu fiquei muito feliz que você falou que o Campo de Luz é ligado à Alvorada Nova também. Exato. Nós temos aí a cidade espiritual de Alvorada Nova, que fica aqui sob São Sebastião, uhum, nesse eixo aqui, né? E Santos, né? E temos aí as cidades satélites, Campo de Luz, Recanto de Luz, tá? Que são ligados à cidade de Alvorada Nova. Tá? Talvez seja por isso que o Pai Joaquim atua nesse trabalho também, né? Porque quando a gente fala de Alvorada Nova, de Campo de Luz, que é no caso o nosso primeiro livro lá, que o Pai Joaquim que dita pra gente junto com Aurélio Augusto, ele é lá de Campo de Luz, que dá para entender. É um dos articuladores lá, um dos líderes lá de Campo de Luz. E ele é ligado no trabalho de Sheila também, esse trabalho de cura, por exemplo, na COAL que nós temos aqui em São José, que também é trabalho de cura e é dirigido, tem os médicos espirituais, mas o decano da COAL é o Pai Joaquim. Ele atua aqui nessa região todinha, né, nessa parte de cura. Onde tem uma casa de cura aqui nessa região, sempre o Pai Joaquim aparece, né? Como a gente tem lá na casa da Marcela, por exemplo, ele sempre está lá na casa da Marcela. E é por isso que Marcela foi em Campo de Luz também, foi convidada por ele para fazer um trabalho lá, né, que é o nosso mais recente livro. É interessante que a gente vai fazendo essas colocações e parece que está saindo da nossa cabeça, mas depois quando a gente vai tendo essas confirmações fica mais interessante. Não, e sem contar que o Pai Joaquim também faz parte da equipe que trabalha conosco. Você já falou isso há muito tempo. Eu lembro a primeira vez que você veio aí, você levantou também medianizado e falou, a dona Doralice de Carvalho está aí? Falou, não, ela não está, ela não pôde vir. Ele falou, não, é porque eu queria cumprimentar ela. O doutor Stephanie falou que ele, para falar para ela, que o Pai Joaquim está conosco há muitos e muitos anos juntos, né? É verdade. Legal. Edson, doutor Stephanie Oswald, que você trabalha há 30 e tantos anos aí com ele. Há um mês e pouco, nós que temos amizade com você já sabíamos antes, mas guardamos também essa confidência sua de já ter falado quem que era o Dr. Stephanie, que é um pseudônimo, né? Era muito difícil falar Stephanie hoje, quase um monte de gente não sabia, mas era mais fácil falar o nome dele mesmo, era com isso, né? Mas era Stephanie hoje, nós se acostumamos com ele. E aí, o mês passado, ele autorizou a revelar quem que era ele. E quem é o Dr. Stephanie Oswald aqui, na última encarnação? Ô, Jorge, é o seguinte. No dia 20 de agosto do ano de 1983, tá? Esse espírito se apresentou a mim, tá? E se apresentou a mim com o nome que eu vou revelar daqui um pouco, tá? Já revelei, mas eu vou revelar agora. Tá? Já revelei, mas agora eu vou revelar com a biografia. E eu sou bastante questionador. Então, quando qualquer espírito vem conversar comigo, eu quero saber realmente o pedigree dele, tá? Eu sou questionador nesse quesito. Então é o seguinte, o Dr. Stephanie, na última reencarnação, ele é Augusto Neiva, tá? Ele nasceu na cidade de Salvador, na Bahia. Isso que eu peguei bem. No ano de 22 de março de 1880, ele é filho de João Augusto Neiva e de Dona Ana Adelaide, tá? Passo Neiva. Ele casou-se com Dona Justina Neiva, tá? Ele teve 3 filhos, sendo um filho homem, tá? De nome Arthur Neiva, e 2 filhas mulher, tá? O que mais distingue entre os seus pares é a versatilidade. Ele era muito versátil, tá? Sua capacidade era desempenhar, sempre com brilhantismo, as mais diversas tarefas das funções, deixando em todas as marcas o seu talento e a sua personalidade. Um dos maiores sanitaristas do Brasil. Então, ele foi sanitarista do Instituto de Biologia, né? Aqui foi político e criador do Instituto Biológico. Foi um homem preocupado com o Brasil. Ele se formou na Faculdade de Medicina no início do século passado, não, no século XX, né? Foi aluno de Oswaldo Cruz e foi convidado por Oswaldo Cruz para fazer parte da equipe, tá, de Oswaldo Cruz no Instituto Manguinhos. E tamanho era o seu destaque que lá chegando, tá, no Instituto Manguinhos, ele se encontrou com Carlos Chagas, Adolfo Lutz, e aí ele se destacou, tá? Tamanha era a sua inteligência. E no ano de 1903, teve a cruzada da febre amarela, a erradicação da febre amarela no estado do Rio de Janeiro, tá? Liderado por Oswaldo Cruz e capitaneada por Arthur Neiva. Tá? A erradicação da febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele é considerado o pai da malária. Ou seja, ele desenvolveu a vacina da malária. Ele é considerado, tá, o cientista mais brilhante descobridor da doença de Chagas. Tá? Junto com o Carlos Chagas, né? Ele é o descobridor do vetor. Do inseto, porque ele que fez todo o estudo da entomologia, tá? Então ele descobriu o vetor, tá? Que dava a doença de Chagas, tá? E ele descobriu mais o sintoma da doença de Chagas, que era a engasgadura, as pessoas engasgavam, tá? As pessoas engasgavam e isso levava as pessoas a virem a óbito. Tá? E através desse descobrimento dele, tá? Mais tarde, na década de 50, tá? do século passado, descobriu-se que a coqueluche tinha cura. Tudo isso vem de Arthur Neiva. Tá? E mais, ele, de tão brilhante, ele também foi interventor no estado da Bahia, no ano de 1932, tá? A pedido de Getúlio Vargas, tá? Em 1932. Tá? Então ele foi político brilhante. Tá? Então é possível ser político e agir com brilhantismo. Uhum. Tá? E mais, ele implantou o Código Sanitário no estado de São Paulo. Ou seja, então o trabalho dele é um trabalho humanitário. Tá? Ele implantou o Instituto Biológico no estado de São Paulo. Participou do Instituto de Pesquisas do Butantan. Incansável, tá? Um espírito encarnado que dormia de 4 a 6 horas por noite. Exemplo de trabalho. Levava os seus alunos consigo. Nas suas excursões, no estado da Bahia, do Pernambuco e do Piauí, tá? E Goiás, durante 10 meses, patrocinado pelo Instituto Oswaldo Cruz, ele, junto com outro cientista chamado Belisário Pena, tá? Eles ficaram 10 meses em lombo de burro, tá? Andando por 10 meses, fazendo pesquisas, tá? Nesses 4 estados. Ele foi condecorado nos Estados Unidos e também na Argentina e na Europa, tá? Como um dos mais brilhantes cientistas do mundo. E mais. O Brasil ele era o grande exportador de café do mundo. Só que ele teve um problema aqui no Brasil. Um problema chamado a broca do café. Com certeza o Rui, que é mais velho, sabe. É porque a crise do cafeeiro aqui foi violenta, né? Tudo bem. Você sabe quem foi que deu a cura para a broca do café no Brasil? Arthur Neiva. E ele reclamava aqui na biografia dele que os cientistas deveriam fazer propagar suas descobertas para que as pessoas pudessem dar valor. Porque a gente vê que... E mais uma coisa. Ele, na época, o Brasil tinha 50 milhões de pés de cafés. 50 milhões de pés de cafés. Então a broca, tá, ela... perfurava o caule do café e a planta morria. Secava. O que ele fez? Ele trouxe insetos da África, tá, para combater a broca e jogou na natureza. Ou seja, como ele era formado em entomologia, então ele trouxe e implantou na natureza e salvou os cafezais brasileiros, a riqueza brasileira. Então é um espírito que, além de se preocupar com a saúde do povo brasileiro, tá, ele é um espírito de causa humanitária. Então, mas o Edson, na biografia do Oswaldo Cruz, quando ele falou que a febre amarela era provocado por um mosquito, serviu de gozação, e ele, quando ele fez com que o governo fosse vacinar todo mundo, nossa, fizeram o maior escândalo em frente da casa dele, e ele estava doente. Estava doente e fizeram o maior escândalo em frente da casa dele, porque onde se viu um mosquito fazer algo para alguém, né? Então, Edson, E foi nessa época que ele doente, Arthur Neiva, tá? No ano de 1903, Arthur Neiva liderou, tá, a vacinação no estado do Rio de Janeiro. Agora, para vocês que são aqui do Vale do Paraíba, tá? O grande amigo de Arthur Neiva. Uhum. Tá? O grande amigo está aqui na cidade de Taubaté. É. Tá? Uhum. O homem do sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Grande amigo dele. Tem centenas e centenas de cartas, tá? Hoje não dá tempo, mas tem centenas e centenas de cartas que eles trocavam na época cartas, tá? Uhum. Muito amigo, tá? E Monteiro Lobato não foi só o escritor, não, tá? Ele foi também um membro das causas também científicas do Brasil. E também disse que ele era espírita. Também ele fazia sessão espírita na casa dele. Exato. Aí tá a ligação de Arthur Neiva com Monteiro Lobato e mais. Também com Carvalho Chútil, quando ele estava em São Paulo. Carvalho Chútil lá na cidade de Matão. Aí está a ligação. Uhum. A ligação. Carvalho Chútil, Monteiro Lobato, irmã Sheila, desencarnou no ano de 1943. Arthur Neiva desencarnou no ano de 1943. Irmã Sheila, no século XVI, tá? Era Nossa Senhora de Chantal, na França. Tá? O doutor Stefano, que é o Arthur Neiva, ele era um dos médicos auxiliares, juntamente com o Dr. Xavier, auxiliar das causas da baronesa de Chantal. Uhum. Voluntário. Uhum. Tá? Ou seja, na causa do bem lá atrás. É. Aí, no século XVI. XVI. Então já trabalhava, ele já trabalhava junto com, irmã, com Sheila. Tá? Uhum. Aí, no meio dessa história, eu devo estar no meio dessa história. Nem que você fosse a broca do café. Ou então aquele que foi bater bumbo e jogar soltar rojão na frente da casa do Oswaldo, né? Não, eu falo, rapaz, para ter ligação com Jesus, eu queria ser até o prego, que pegou, não tem problema. Né? Não tem nada, não. Eu, pelo menos estive ali perto. Nossa, né? Bacana. Mas legal, Edson. Poxa vida, que bacana mesmo. Inclusive, o livro Medicina do Além, tá? A capa do livro Medicina do Além foi feita por ele, tá? Uhum. Então é por isso que tem toda aquela parte verde, tá? Uhum. Por quê? Porque ele era profundo conhecedor da biologia e das ciências naturais. Certo. Então ele fez aquela capa do livro. Agora tá, uhum. E a capa do livro tá a foto dele, entendeu não? Uhum. Edson, por que só agora que ele permitiu que você revelasse? O Jorge, sinceramente, eu tinha até esquecido, tá? Uhum. Que eu me acostumei tanto, porque ele falou lá atrás, ó, vamos ficar uns 20, 30 anos aí, depois a gente revela. Uhum. Eu deletei, entendeu não? Uhum. Aí ele chegou e no mês de julho falou isso pra mim, ah, pode revelar. Uhum. Aí ele me lembrou. Uhum. Não teve um motivo especial. Certo, não tem. Talvez também ele tenha um motivo, né? É. Às vezes ele tem um motivo de não ter falado antes. Agora, sei lá, para mim é só um motivo. Eu acho que isso aqui é só motivo da gente dar mais valor ainda para os nossos grandes homens que passaram por aqui. Né? Não, eu acho que o mais importante, Jorge, são pessoas como o Arthur Neiva. Como o Monteiro Lobato, como você, como médium, são pessoas que fazem o bem para o bem e sem ver a quem, né? Uhum. Então, justamente, é isso que nós precisamos nesse nosso país, nesse nosso Brasil, pessoas mais devotadas para ajudar os outros. A causa humanitária. Sim. Uhum. Então, e a gente vê que, poxa vida, como a gente encontra a gente aí falando mentira, falando bobagem, eu fico até irritado de ver quantas mentiras eu tenho lá o WhatsApp lá, quantas bobagens eu vejo ali de coisas que poderiam ser feitas com muito mais qualidade, com muito mais, para ajudar esse nosso povo que precisa, esse povo nosso precisa. Porque é um povo que a maioria deles é analfabeto, maioria são pobres, que eu não admito, por exemplo, um país como o nosso, ter gente morando na beira de rio, naquelas palafitas, quando enche, lota tudo, quando aparece na televisão aquelas casas das pessoas, coitadas, com água dentro de casa, aquela coisa toda, num país tão rico como o nosso. E veja bem, o Rui, Jorge, eu simplifiquei, eu fiz a simplificação da simplificação da simplificação, porque ele foi diretor do museu, do Museu Nacional. O que esse homem foi, a biografia dele, é que nós, se a gente for discutir a biografia do homem, nós vamos ficar 3 horas de programa aqui ou mais. Né? Inclusive, ele foi condecorado numa ala do Instituto Oswaldo Cruz. Tá? Tem a ala, Arthur Neiva. Tá? E tem faculdade, ruas, no Brasil todo, colégio, um monte de coisa. E que o brasileiro precisa saber quem foi Arthur Neiva. Não, a razão não sei, é por causa disso só. Ô, Rodrigo, dá para você anunciar que nós vamos estar lá na rádio, na Rede Brasil de Televisão? Claro, fala você, mais fácil. Então é o seguinte, na próxima quarta-feira, tá? Dia 17, a partir das 23 horas, nós vamos estar participando do programa na Rede Brasil de Televisão, em São Paulo, programa em revista com o Evê Sobral, que me convidou. Então nós vamos estar falando de cirurgias espirituais para todo o Brasil. Rede Brasil de Televisão, em São Paulo, é canal 10. Coloquei o link aqui para quem está no YouTube, quem está no Facebook e no WhatsApp, tem um link aqui, rbtv.com.br. Tá, o Rodrigo tá canal postando. 10. Na net, quem tem net, pega em vários canais, né? Tem net, tem GVT. Mas tem na net, tem o 13 e tem também... Tem a Vivo também. 237. Tá? 17. Então, nós vamos estar então no próximo dia 17, mais uma vez, dando um recadinho lá, falando sobre espiritualidade, né, Jorge? É que eles levam bastante gente lá, acaba falando algumas coisas, assim, né? Eu vou no programa lá dele, lá, porque o diretor me convidou, eu falei, pô, mas convida outro. Ele falou, não, Edson, eu prefiro você com a sua autenticidade. Demais. Mas vai, vamos prestigiar, né? Bom. O Rodrigo colocou o link aí pro pessoal assistir o programa, que também é o seguinte, é um programa sobre espiritualidade que o Edson está lá, mas tem outros convidados falando as opiniões deles lá também, que é legal, né? Dá pra gente escutar bastante coisa ali, ficar um tempinho dando uma olhadinha naquilo lá. São 9h36, para adiantar o expediente aqui, nós já vamos falar dos aniversariantes, viu, Rui? Ficar mais prático a gente falar logo aqui, e a gente já vai adiantando aqui, né? Vamos lá. Ó, hoje nós vamos pedir desculpa para as pessoas, porque daqui a pouco a gente já vai encerrar. Vamos para os sorteios? Esse sorteio do Rodrigo não parece uma máquina contando dinheiro? Parece? Não, ele colocou outra. Tem outra aqui, ó. Eu vou começar de novo. É essa aqui, ó. Isso, porque aquela ali parecia uma máquina contando dinheiro. Falei, vamos distribuir dinheiro pro povo. Essa música do Rodrigo é dos bailinhos que a gente ia, viu? É a Pantera Cor-de-Rosa, vai começar. Né? Vamos lá pros sorteados de hoje. Pode retirar seus livros lá na livraria Casa do Caminho. A Janaína Carvalho é uma das ganhadoras. E a Regina Gol. Regina Gol também ganhou o livro. É. A Jandira Carvalho. E a, eu falei Janaína, não, é Jandira Carvalho e a Regina Gol, são os ganhadores do livro, que poderão ser retirados lá na Livraria Casa do Caminho a partir de amanhã às 13 horas, na Rua Helena Mascarenhas, número 115, né? É lá no, ali do lado mesmo da Livraria Casa do Caminho, né? É só comparecer lá com o nosso irmão Mário Vinhas e retirar os seus livros. São 9h41, Rodrigo. Antes de encerrar aqui também, porque hoje o pessoal está participando bastante aqui, né? Infelizmente a gente não vai poder ler todas as mensagens, mas só comentar os nomes de quem participou aqui. O Carlos Crete, lá de Uberlândia, mandou mensagem aqui, mandando bom dia também. A Fernanda comentou que o filho dela passou pela cirurgia à distância e ele sentiu ser atendido em casa, lá o Bruno, né? A Maria Adélia Bonilha, disse também que passou por cirurgia espiritual com o Sr. Edson e falou que, ó, sou testemunha, né, porque a mãe dela estava com câncer e foi curado. A Beatriz disse que estava com uma dor no ombro e quando estava lá aplicando passe lá na AME, ela foi curada e não está mais com dor. E isso que ela estava trabalhando, olha só. Quem trabalha também recebe, né? Então o aniversário vai ser melhor ainda dela, né? É. E a Lúcia Helena também comentou aqui mais uma canção, né? Maravilha, lindíssima. Nesse domingo, a Fujitsu Ogata também entrou aqui, participou com a gente, a velha Lúcia lá, trabalhadora do Recanto de Luz de Manchelha, a Nadir Moreira também, a minha tia, prima, a Irene Espírito Santos, mandando bom dia, desde sexta-feira junto com vocês assistindo, a Claudinha Ribeiro mandando bom dia também vivenciando, comentando para a Irene, né, lá, que é lá de Santos, lá, mandando um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também, saudade dele, e a dizer que sábado agora vai estar lá com a Fernanda fazendo psicografia, né, Cartas Consoladoras lá em São Vicente, no mesmo lugar que foi, lá no Lar Espírita Alvorada Nova, que foi lá em São Vicente, então a Fernanda lá na Casa Marcela vai estar fazendo uma reunião de psicografias públicas lá para quem quiser participar. A Glória Cerqueira também participou com a gente, Rubinho lá do Recanto, a Silvia, minha tia, também participou, a Jandira Carvalho participou, a Bárbara Cristina, o Arnaldo, acho que é legal a gente falar do professor Arnaldo, que é o professor lá de física do ITA, que estava com um tumor no cérebro, ele passou por cirurgia lá no Recanto e depois foi lá, fez a cirurgia lá no, que foi até transmitido pelo Fantástico, que ele fez acordado falando cálculos, né? E que foi um sucesso. Ele falou aqui, ó, Edson me operou com sucesso duas vezes. Gratidão. Bom dia, vivenciantes. Obrigado. Mandar um abraço pro Arnaldo, ele tá lá assistindo a gente. A Edmeia, a Adriana Herculano também mandou mensagem, Branca, muita gente mandou mensagem aqui. A Cida, a Rosana Pulsino, a Amanda Almeida, Jaqueline Francine da Silva, a Célia Regina da Silva e muitas outras pessoas participaram aqui, deixaram o recado no Facebook Live. E quem aqui no WhatsApp que deixou o recado pra gente foi o Mazala, felizmente a gente não vai poder ler aqui por causa do tempo, também o Vitor Vieira, Toninha, o Milton lá do Paulo de Tarso deixou uma mensagem aqui pra gente também, o Oswaldo Barbosa, não sei se a gente leu, e também lá no início que foi o Maurício Tomé. O Maurício também deixou uma mensagem lá no início que a gente pulou. Vai estar aqui domingo. Que vai estar aqui domingo. E é legal também falar que o Maurício estava quase morrendo. E ninguém sabia a situação do Maurício. E o Edson viu uma mensagem lá no WhatsApp. Ele ligou lá no hospital. E aí passou a informação pra gente. O Edson foi o primeiro que passou a informação do Maurício. Onde é que ele estava. Porque ele estava sem celular e tinha desaparecido. E ele quase... ele já contou aqui ao vivo pra gente. Quase desencarnou. Né? Então a espiritualidade lá. Os doutores espirituais através do Edson também ajudou no caso dele. E aqui no YouTube Live. A gente agradece a todos vocês. A gente também infelizmente não vai poder... transmitir as perguntas, mas depois eu passo pro Edson, por exemplo, a Cláudia Aparecida deixou algumas perguntas, o meu tio lá, José do Espírito Santo, Carlos Alberto Risse, e mais um monte de pessoas deixaram perguntas aqui pro Edson, mas infelizmente a gente não tem tempo suficiente. Ele até brinca comigo, eu falo assim, você está em 2 horas lá, eu só tenho 1/2 hora aqui no programa, não dá tempo. Agora ele tá vendo que 2 horas também não é suficiente. Então tá bom, pessoal, obrigado pela participação e até o próximo domingo às 8 horas. Fui. O nosso grande abraço ao Silvio, a Graça, Camila, que vai fazer a peça de encerramento, ao Dilson no som, a Regina, que está aqui conosco, e o Serginho, que trabalha com a gente. E nós vamos deixando os nossos microfones para os encerramentos, para que o Edson possa fazer seus agradecimentos e também que possa retornar mais breve possível ao nosso programa. Antes de mais nada, obrigado a todos vocês, tá? Pelo convite. Estou realmente bastante lisonjeado. Um abraço a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita. Um abraço a todos os nossos irmãos aqui do Vale do Paraíba. E um abraço ao pessoal do Recanto de Luz de Manchelha. Então, os meus mais sinceros agradecimentos. Gratidão, gratidão e gratidão. É com gratidão no coração que vamos